Sempre. amar e ter-te junto a mim. Se quiseres eu vou. Canal 1. Soltei a dor como um segredo. torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Sonho. Antena Web, Canal 1. Thank you.